sua casa ou pra minha vida. Você escolhe. Você já vai se matar com a dose de alegria. Quando eu chego, vai todo meu dia. Será minha semana, minha semana, meu feriado. Meu remédio controlado, como eu fico arranhado. Eu não faço que diz o que amo. Se não, eu te amo. Se não, eu te amo, te amo. Se não, eu te amo. Casa pra minha vida.